deve. É uma coisa meio complicada. Eu sei que quando eu estava estudando, que eu estava fazendo filosofia na UCS, aqui em Caxias, nós trabalhamos uma cadeira inteira, e essa cadeira era só sobre um filósofo alemão, lá de 1600 e alguma coisa, 1700, chamado Immanuel Kant. E o livro dele era sobre a questão da ética. O nome do livro era Metafísica dos Costumes. Bom, era um livro grosso assim, né? Eu não li todo, eu só li o que me interessava, né? Mas lá tinha um capítulo inteiro que falava sobre a palavra o dever e pelo dever. Nós não vamos discutir agora, porque nós não vamos entender. Porque o dever é uma coisa e pelo dever é outra. Mas isso é assunto para outra hora. A Marta, ela me lembrou de uma coisa muito importante. A consciência é só minha. A consciência é só minha. A minha consciência não é sua. Nem sua, nem sua. A minha consciência é minha. E como ela falou, quando nós somos concebidos, já vem dentro de nós, intrínseco, aquilo que é o nosso dever. Qual é que são os nossos deveres para até quando nós vamos desencarnar? 60, 70, 80, 90, 50, 40, bom, nós temos um dever a cumprir. Mas tem uma outra coisa, que é o seguinte, conforme nós vamos aumentando de idade, de tamanho, é claro, existe algo dentro da nossa mente, que é da consciência, que começa a criar dois seres dentro de nós. Dois seres. Digamos que um ser é um coelhinho mansinho. Mansinho, coelho não faz mal para ninguém. E um tigrezinho, também bem bonito. Quando ele é pequeno, não faz mal para ninguém. Bom, conforme nós vamos crescendo, nós vamos ter que alimentar esse coelhinho e esse tigrezinho. Quando nós chegarmos nos 18, 20 anos, eles também vão estar com 18, 20 anos. Eu não vou dizer que o coelho dure tudo isso, mas é uma suposição. Para quem nós damos mais comida? Para quem nós damos mais afago? Para quem nós damos mais carinho, amor? Para o coelhinho ou para o tigre? Tem muitos que gostam do tigre. E muitos gostam do coelhinho. E quando nós começarmos a dar mais afagos, mais carinhos no tigre, mais comida, mais forte ele fica. Inclusive, se nós permitirmos, esse tigre come até o coelho. Come o coelho. E aí, como é que fica o nosso dever? Nós vamos cumprir com o nosso dever? Se nós só damos comida e tratamos bem o tigre que existe dentro de nós, nós vamos cumprir com o nosso dever, que está intrínseco dentro de nossa consciência, lá no início. Será que nós vamos realmente cumprir com o nosso dever? Como é que vai ser? A gente é susceptível aquilo que a gente faz, aquilo que a gente alimenta, essa consciência que é nossa, tem o coelhinho e tem o tigre. Esse mesmo Immanuel Kant, eu sou fã dele, ele fala sobre, na ética, metafísica dos costumes, mas na verdade ele fala sobre costumes, ética e moral. Livro fenomenal, mas super difícil de entender. Bom, aí ele diz lá em tal estágio Ele é um grande teórico, um grande estudioso, foi, dos sistemas do pensamento, de como que funciona o nosso pensamento. Que apesar, das vezes, nós sermos, termos um tigre um pouquinho meio aflorado dentro de nós, nós podemos, através do cuidado extremo do nosso pensamento. Então, ó, ele é um teórico, um estudioso sobre os sistemas de pensamento. Ele diz assim, nós temos a obrigação moral e o dever moral de controlarmos o nosso pensamento. Dever moral e ético. Moral e ético nada a ver com a questão de religiosidade, tá? Mas é uma questão moral e ética na filosofia. De nós cumprirmos com o nosso dever, que está lá dentro de nós. No momento que nós conseguimos controlar os nossos pensamentos, nós vamos também, por incrível que pareça, controlar nossas palavras. Por incrível que pareça. Nós vamos controlar nossas palavras. É a tua atitude levando em consideração aquilo que tu pensou. Tu teve bons pensamentos. Quando nós começarmos a ter atitudes boas, essas atitudes gentis para com todo mundo, até aquele que vem às vezes para te vender uma bala, conversa com ele, pega 10 balas e paga 20, o cara vai ficar contente e tu fica mais satisfeito ainda. Bom, nesse momento tu começa, através dos bons pensamentos, das boas palavras, tu começa a ter bons comportamentos. O teu comportamento vai ser exemplar, vai ser de uma educação, de uma gentileza, de uma coisa aberta, que quando tu fala com alguém, esse alguém, tu olhando nos olhos, ele sabe que tu está expressando aquilo que realmente tu está expressando, a verdade, o afeto. Então, são esses primeiros passos aí, né? Controlar pensamentos para depois controlar nossas palavras e depois controlar nossos atos. Que é o quê? É o nosso dever. Nós podemos fazer isso. Agora, aqueles que estão lá lutando, guerreando, fazendo isso, fazendo aquilo, o que nós podemos fazer? Nós temos um dever de orar por eles. Orar, mandar energias boas para eles. Orar para os comandantes, orar para todos os grandes líderes. Porque, quem sabe, eles abrem aquela réola negra que existe em cima deles e deixam entrar aí só uma pequena réstia de uma claridade branca, né? Para que as nossas orações possam adentrar em sua mente. Essa é a questão. Eu tive a oportunidade, foi uma escola, eu fiquei um ano e meio, quase 2 anos doente. Eu me dei o câncer na língua, eu me dei o câncer no pescoço, aqui, tiraram não sei quantos linfonodos daqui, aqui, mas eu não quero falar nisso. Tive que fazer 33 radioterapias lá em Bento, de segunda a sexta. Tive que fazer 7 quimioterapias. Eu tive que fazer um monte de tratamento. Aí eu não conseguia mais engolir. Eu tive que botar a sonda por 30 dias. Bom, passou. Estou curado. Fiz o exame em Porto Alegre, estou limpo, estou curado. Graças a Deus eu consigo vir aqui falar para vocês. Tá? Mas qual é que era? Eu tinha um dever a cumprir na minha vida. Eu tinha uma coisa que dizia assim, agora que tu teve a oportunidade de estar aqui entre nós novamente, tu tem o dever de te acertar com todas as pessoas que tu teve alguma rusga, alguma discussão numa outra época. E eu comecei. Esse cara aqui, uma vez eu cortei o crédito dele porque não me pagou, não sei o que, tal, tal. Cheguei lá, acho que nem se lembrava, cheguei lá, tudo bem, tal, veio falar comigo, falamos lá 5, 10 minutos, ficamos amigos, tudo bem. Depois chegou lá um outro, que eu não me lembro quem que era, também fiz a mesma coisa, abracei, disse, ó, passou, passou, matei de ver isso, eu já nem mais me lembrava. Eu só tenho mais uma pessoa que eu tenho que pedir desculpa, mas é que eu não consigo mais encontrar essa pessoa. Eu sei que ela está viva. Eu espero, ela já tem uma certa idade, eu espero um dia poder encontrá-la para fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu, para mim, essa doença que eu tive aí, foi uma faculdade para mim. Eu nunca fiquei brabo, eu nunca perdi a moral, quer dizer, nunca perdi o bom humor. E graças a Deus, eu consegui botar em prática os 30 anos de aprendizado do Espiritismo. Isso era meu dever. Meu dever. E falar com as pessoas que estavam pior que eu, para ter coragem, porque iam ficar boas. Certo? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. O dever é isso, é fazer aquilo que está certo. Agora, cuidado em dar comida para o tigre, porque aí nós vamos virar uma bagunça. Aí é brabo.